retrato tá sem sua flor. A mesa de jantar agora é só um cor. Pra que um quarto de casal se eu tô morando só? Até o meu cachorro parou de brincar. Parece que o tempo não quer mais passar. Eu olho no espelho e não consigo mais viver sem ti. Mil vidas, se você sumir.